essa daqui vai pra todos aquariano, principalmente pra aquele que todo mundo gosta. Mostra pra ele, Genissa. E aí, Genissa, tá mandando suas puras? E aí, Genissa, naquele pique? Chico, se tu quiseres, eu tô com as mulheres pra gente roletar. Ei, Chico, eu sei que eu sou um moleque, mas ela pagou o boquete que me fez apaixonar. Chico, se tu quiseres, eu tô com as mulheres pra gente roletar. Ei, Chico, eu sei que eu sou um moleque, mas ela pagou o boquete que me fez apaixonar. Essa puta da bunda gigante colando com o bonde pedindo combão. Não quer saber de relacionamento, só curte a vida jogando rabão. Posta stories junto com as amigas dentro do banheiro chamando atenção. Mostra-me elas que há 10 minutos tava no meu carro pagando uma só. Lamento, vou ter que jogar dentro. Peguei suas amigas, Paty, acabou o sentimento. Só lamento, vou ter que jogar dentro. Com você não tava dando, então não quero julgamento. Se tu quiseres, eu tô com as mulheres pra gente roletar. Ei, Chico, eu sei que eu sou um moleque, mas ela pagou o boquete que me fez apaixonar. Chico, se tu quiseres, eu tô com as mulheres pra gente roletar. Ei, Chico, eu sei que eu sou um moleque, mas ela pagou o boquete que me fez apaixonar. Tipo Chico, com essa aqui nós tá fazendo moeda. Fala pra eles. Cê é louco, depois dessa daqui deu até vontade de ir pro banheiro, tá ligado?